hoje com o pastor Joseph Prince. A igreja, o corpo de Cristo, a razão por que ele deu sua vida. Olha ao seu redor, esse é o sonho de Deus. Amém. Não é um lugar onde você vai, ouve a palavra de Deus, passa um tempo de comunhão, adora o seu Pai nos céus, recebe o poder do Senhor e então vai para casa. Não, é um lugar onde você recebe vida. É um lugar onde você conhece pessoas, irmãos e irmãs. Não é possível conhecer todos, claro, mas temos a vida do corpo. Temos lugares onde pode conectar com as pessoas. Amém? Então aproveite. Deus tem dado a muitos de vocês na igreja diversos dons, diversos equipamentos, diversas unções estão na igreja. Olhe para o seu irmão e diga, está dentro de você. Este tesouro, este dom, esta unção. No grego isso se chama carismata, que é o dom da graça. Está dentro de você. A igreja é rica. Não me refiro a finanças, me refiro ao fato de que na igreja Deus depositou todas as suas riquezas. A Bíblia diz que a plenitude de Deus está em Cristo, e Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo. Você não pode separar a cabeça do corpo. Uma das analogias da igreja é o corpo humano. Amém? O corpo sendo de Cristo e ele é a cabeça. A cabeça dá direção. Amém? Para as suas mãos, para os seus pés. A cabeça diz, para os dedos, não tocarem no fogão porque está quente. Todas as direções vêm da cabeça. Amém? E nós vivemos conectados. Não tentamos nos conectar, estamos conectados. Não estamos tentando nos conectar à videira. Nós somos os ramos. Amém? Se olharmos para a videira, ela não tem um tronco. Um tronco como as outras árvores têm. Ela é, de fato, uma trepadeira e é composta de ramos. Assim, literalmente, quando Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, todos nós formamos a videira que é Cristo. Você entende? As mesmas riquezas, as mesmas unções, a mesma vida, o mesmo poder que flui na videira, flui em todos nós. E para aqueles que estão enfermos, somente sente-se e reconheça que você não tem que lutar para ser curado. Saiba que a mesma vida e saúde que flui na videira, a vida de Jesus, a saúde que ele possui, está fluindo em você. Lembre-se disso. A santidade que você tanto almeja quando seus pensamentos são impuros, simplesmente saiba que essa santidade flui em você. E seu esforço está impedindo. Quando você descansa, você coopera. Quando descansa no Senhor. Amém? Aqui no corpo de Cristo existem tantos dons, tantos talentos, e eu sei que Deus tem um lugar especial para você nessa casa. Amém? Você só possui essa vida para usar seus dons no seu serviço. Quando o arrebatamento acontecer e o Senhor nos chamar com a trombeta e com voz de arcanjo, quem eu acredito ser Miguel, certo? Ele expulsará das nuvens os poderes das trevas, ele limpará o ar e nos arrebatará corporalmente. E então nossos corpos se tornarão como o seu corpo glorioso. Esse corpo vil se tornará corpo glorioso. Amém? E estaremos para sempre com o Senhor. Seremos fortes e saudáveis para sempre. Não envelheceremos, não ficaremos enfermos, nunca teremos tédio. Não estaremos mais sujeitos a essas coisas. Para sempre é muito tempo. Você sabia que você somente tem essa vida para viver para Ele e servi-Lo com tudo que você tem. Não busque coisas materiais. Jesus disse certa vez, tenham cuidado, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. As coisas têm uma função, elas devem nos servir. Você tem um carro porque precisa ir para lugares de forma mais rápida para fazer seu trabalho com rapidez. Amém? Você tem uma casa confortável? Sim. Mas não tenha ambição de grandeza. Quanto mais carros eu tiver, quanto mais casas eu tiver, Quanto mais dinheiro tiver, mais feliz serei. Não, disse Jesus, a vida não consiste nisso. As pessoas que buscam isso quase sempre estão com muito cansaço e medo. E não têm tempo para usufruir suas famílias. Assim, graças a Deus você tem tempo para vir para a igreja no domingo e gastar sua vida na igreja. Posso ter um amém? Por falar em família, alguns têm me perguntado a respeito do meu filho. Querem vê-lo? Nós colocamos no Facebook. Ele tem agora 2 anos e 5 meses. Certo? Ele é incrível. Eu sei que todo pai diria isso sobre o seu filho. Mas ele é assim. Se eu disser algo para ele, uma vez, ele se lembra. Um dia eu estava mostrando para ele um mapa de Israel. Eu disse, aqui está a cidade de Belém. E ele olhou com cuidado, certo? E eu disse, aqui está Jerusalém. E eu deixei para lá. E da outra vez que olhou para o mapa, ele sabia onde estava a cidade de Jerusalém e onde estava Belém. E eu não quero que pense que eu mostrava isso todas as noites. Senta aqui, aprenda ou não vai ter sua mamadeira. Não foi assim. Assim, o que vou mostrar para você aconteceu alguns meses atrás, quando ele tinha 2 anos e 2 meses. Aconteceu na minha sala de estudo. Eu só mostrei para ele aqueles lugares uma vez. E um dia ele trouxe o mapa para mim. Graças a Deus, eu estava com a minha câmera e eu filmei com a minha câmera. Por isso não está muito claro. Esse é o Justin. E ele acertou todos os lugares. O que é? Lebanon. Lebanon? Justin, seu avô é de Lebanon. Yeah. That's right. Lebanon. What? Jordan. Jordan? Ok, where's Jordan? That's right, that's Jordan. Where is Egypt? Okay, where is Egypt? Oh, that's right. That's right. Egypt. That's Egypt. Where's the Mediterranean Sea? Where's the Mediterranean Sea? Wait, that's right. Where's Jerusalem? Jerusalem. Okay, where's Jerusalem? Oh, that's right. That's right. That's Jerusalem. Where's Beersheba? Where's Beersheba? Yes, that's Beersheba. That's good, son. What about Bethlehem? Well done, they got to play. Where's the Dead Sea? Yes, where's the Sea of Galilee? Very good. Where's the mountain of Israel? Oh, where's the mountain of Israel? Where? Yeah, that whole range. Well done, son. Let me see you, Thomas. Say, I love you, Abba. I love you, Abba. So, look, Thomas is number one. Sim, Thomas é o número um. Não é Abba. Ele tinha 2 anos e 2 meses. Eu quis compartilhar um pouquinho da minha família, porque isso é vida. Você está vendo meu filho crescer, você viu Jéssica crescer, e ela ainda não casou. E assim vamos vivendo. Amém, igreja? É muito bom ver Deus abençoar as famílias. Nós somos o corpo de Cristo, mas no livro de Timóteo, a igreja é chamada a casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Eu amo isso. A casa de Deus. Casa de Deus. Isso fala do quê? Da família. Amém? Quando você está desanimado, existe alguém que está animado. Com encorajamento e com palavras boas para ajudar você. Não se exclua da igreja. Nós descobrimos que uma das atividades demoníacas que vemos na Bíblia é o diabo tentando fazer as pessoas se excluírem. E você vê isso com o endemoniado. A Bíblia diz que ele morava nos túmulos. Ele habitava naqueles túmulos e eu estive lá naquela região onde o pastor Lawrence fez o papel do endemoniado. E ele saiu falando... Ele tentava representar bem o papel. Estivemos lá e ao lugar exato, porque os túmulos ainda estão lá 2000 anos depois. E existe uma colina onde os porcos tentaram cometer suicídio. Naquela ocasião, Jesus atravessou o Mar da Galileia para alcançar um homem. Que Senhor compassivo! E se levantou uma tempestade. Você se lembra disso? O inimigo tentou parar Jesus de alcançar aquele homem. A Bíblia diz que Jesus saiu, não diz que os discípulos também saíram. Eles ficaram no barco. E a Bíblia diz que aquele homem que estava profundamente endemoniado caiu aos pés de Jesus. E Jesus expulsou todos os demônios com uma palavra: saiam! Nós não sabemos muito sobre esse homem, não sabemos por quantos anos ele estava naquela condição. A Bíblia diz que ele habitava nos túmulos sozinho e se cortava com pedras. Uma atitude suicida, se cortando. Assim é a geração dos nossos dias. Precisamos ajudá-los, porque muitos deles estão se cortando. Se sentem sozinhos na multidão. E o Senhor se importa, o Senhor ama. Amém? A Bíblia diz que quando o Senhor libertou, ele queria segui-lo. E a Bíblia diz que ele estava vestido e em perfeito juízo. Ele estava nu antes. Essa tendência para tirar a roupa é demoníaca. Quando o Senhor o libertou, ele estava vestido e em perfeito juízo e estava assentado. Muitas pessoas não conseguem sentar. Não me refiro àqueles que estão andando agora, me refiro àqueles que no seu interior não conseguem se assentar, descansar. Esse homem conseguiu descansar aos pés de Jesus. Ele queria seguir ao Senhor, mas o Senhor diz: vai para casa e conta para os amigos as grandes coisas que o Senhor fez. Ele teve compaixão de você. O Senhor atravessa o mar somente por você. Ele ama você. Dê louvor a Ele. Amém? Ele é um Senhor maravilhoso. E Ele é a razão por que estamos aqui. E eu rogo a vocês que creem na graça, que não nos distraiamos. Agora na América está acontecendo uma revolução da graça de Deus. Não somente na América, mas também na Europa. O Evangelho da Graça está varrendo as nações. Mas cuidado com o extremismo, ok? Transformar a graça no universalismo, que afirma que todos estão salvos, não precisa evangelizar, nem testemunhar. Porque em todos os cultos temos um apelo para a salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Amém? Ninguém ama as pessoas como o Senhor Jesus. E ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. Hoje existe um ensinamento que diz que pelo que Jesus fez, ninguém vai para o inferno. Mas isso não é a mensagem da graça. Isso é heresia. Alguns têm chegado a esse ponto, estão tentando espiritualizar o inferno. Jesus disse que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre. Isso demonstra que não podemos espiritualizar isso. É um lugar literal. E este lugar não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem rejeita Jesus Cristo, a única provisão, o único escape... Amém? O que lhe resta é isso. Amém? A Bíblia diz que um vaso de barro não pode dizer nada para o oleiro. Como se o vaso fosse o oleiro e o Criador. Mas esse Criador poderia ter usado o seu poder e nos exterminar, mas Ele nos amou e deu o seu Filho. O seu Filho nos amou, como na ilustração que eu disse. Ele percorre grandes distâncias para salvar você, para amar você. Mas o que Ele não vai fazer é desrespeitar sua livre escolha, forçando sua vontade sobre você. A graça é cordial, a graça é respeitosa. Ele não vai forçar sobre você a sua salvação e nem vai forçar as suas bênçãos. Você precisa convidá-lo. E mesmo após sermos salvos, ainda o convidamos à nossa situação. Muitas vezes nós estamos agindo e não o deixamos agir. Ele espera que o convidemos. Posso ser um amém, igreja? Vocês estão aprendendo? Assim, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é importante. Amém. Existem doutrinas hoje que desonram o nosso Deus. Por exemplo, eu acreditava nessas coisas alguns anos atrás por não conhecer melhor. Me arrependi e mudei de mente. Pensava de um jeito, mas mudei. Eu pensava que Jesus, o Senhor, podia ser tentado a pecar e até mesmo a cair em pecado, por causa do versículo que diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. Existem alguns que dizem que ele podia ser tentado para pecar quando estava na terra, mas ele não pecou. Sendo assim, eles concordam que ele não pecou, mas podia ter pecado. Veja, essa doutrina é perigosa, certo? Existe uma verdade quanto à pessoa de Jesus encontrada na teologia que afirma que ele é impecável. Impecável quer dizer impossibilidade de pecar. Ele não podia pecar. Então, pastor, como o senhor explica o texto que diz que ele foi tentado em todas as coisas? A palavra tentado é peirazo, no grego. Significa tentado a pecar ou testado. Testado, é isso que ele foi. Testado em tudo na vida. Foi experimentado, foi testado como homem. Ele foi testado para se tornar um sumo sacerdote fiel. Ele não foi tentado a dar um soco nos fariseus. Porque para alguém ser tentado assim, existe algo dentro de nós antes de tornar-se pecado. Sugerir que Jesus tinha dentro dele uma tentação e ele disse não a ela implica que ele tinha um corpo de pecado como todos nós. Mas a Bíblia é cuidadosa em Romanos capítulo 8, que afirma que ele tinha semelhança da carne do pecado e não a carne do pecado, mas a semelhança. Seu corpo era como o meu corpo e o seu corpo. É por isso que ele se sentia cansaço. Amém? Se sentia desgastado, foi rejeitado, sentia tristeza. Amém? O amor sente tristeza. O amor se entristece, muitas vezes. Por isso, ele experimentou todas as vicissitudes do seu corpo humano, mas nunca uma inclinação para o pecado. Aí você diz, pastor, então os 40 dias de tentação no deserto foram uma grande farsa. Não, não foi uma farsa. Foi real. Mas quem o enviou lá foi o Espírito Santo depois do seu batismo nas águas. A Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O fato é esse, o diabo não sabia, como nós sabemos, sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Por exemplo, eu tenho uma barra de ouro e eu digo, olha, isso é uma barra de ouro real, ouro genuíno, sólido, da mais alta pureza. Amém? Como santo dos santos, esse ouro é puro, dos mais puros. E você diz, eu não acredito que é ouro, pastor, eu não acredito que só tem esse ouro. Eu digo, é ouro mais puro e é meu. Não, não, eu não acredito. Então eu digo, faz um teste, eu impresso a você por uma semana. Vou confiar em você por uma semana. Eu impresso a você por uma semana e você leva o ouro para os especialistas e eles testam por uma semana inteira. Dia e noite eles testam esse ouro e você vem com ouro e diz, é verdadeiro. Você entende agora os 40 dias de tentação? É claro que o diabo não acreditava na impecabilidade de Cristo, mas o Pai sabia. O Pai entregou Jesus por 40 dias para que o diabo o tentasse, e ele disse, você vai ver que ele é impecável. Lembre-se sempre, o homem que foi glorificado na ressurreição, que está agora à destra de Deus o Pai, que agora é nosso sumo sacerdote e intercede por nós, ele continua sendo um homem. Se você disser que como homem ele pode pecar, então ele poderia, muito bem, pecar hoje. Não, o Senhor Jesus não pode pecar. Posso ter um amém? O Antigo Testamento mostra a incorruptibilidade de Cristo. Esse é um outro tópico. Eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo está num ponto em que é perigoso crer em doutrinas que são heréticas, na verdade. Amém? Por isso, tenha cuidado com o universalismo. Essa doutrina diz que, através da graça, todos os homens serão salvos, mas a Bíblia diz que aquele que crer nele não vai perecer. Perecer é possível. Existem pessoas que perecem. Amém? Acabam indo para o inferno. Amém? Isso não quer dizer que ir à igreja faz você um cristão. Do mesmo jeito que ir à garagem não faz você um carro. É bom estar aí, assistindo pela televisão e se sentindo seguro e dizendo, tenho tudo o que preciso. Mas a Bíblia diz na parábola de Jesus, tolo, esta noite te pedirão a tua alma. e o que tens preparado para quem será? Assim são os que não honram a Deus com suas riquezas. Quando nós nos reunimos, temos que ser ricos para com Deus, especialmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ter um amém? Assim, o ensinamento sobre o arrebatamento é algo que a igreja esqueceu. É por isso que nós encontramos as 10 virgens e 5 delas estão dormindo. Estão dormindo. Quer dizer, lentamente o ensinamento do arrebatamento foi esquecido, ok? Assim, no livro de Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, começa com Éfeso, e o problema lá eram os nicolaítas. Nico vem da palavra Nike. Nike quer dizer conquistador ou vitorioso. Se seu nome é Nicolas, significa conquistador. Nicolaíta, a palavra laico quer dizer povo. Nicolaíta é o conquistador do povo, mas a 7ª igreja é Laodiceia, que é a nossa geração e é rica. E diz coisas assim, eu não preciso de nada, sou rica. E o Senhor diz, você diz que é rica, mas na verdade você é pobre. Você diz que enxerga, mas é cega. Essa era a igreja de Laodiceia. Ela coexistia com Filadélfia, que era uma igreja irrepreensível. Assim, igreja, tenhamos cuidado para não colocar a nossa confiança e o nosso conforto e a nossa segurança no dinheiro. Não seja definido pela quantia que possui no banco. O que você tem não é quem você é. Posso ter um amém? Você é digno de pena se é assim que você se define. E se orgulha disso. Usar o dinheiro para se comparar com os outros não é sábio. Sempre haverá alguém mais rico que você. Não se compare aos outros. Olhe para o Senhor, deixe que sua glória o transforme e faça de você uma pessoa rica para com Ele. E todo o povo de Deus diga amém. Estou concluindo o segmento de hoje sobre o arrebatamento. Amém? Foi só a introdução. Amém. Glória a Deus. Você não se alegra de ouvir uma voz aqui do púlpito, daqui de cima, dizendo, eis que o noivo está chegando. Você sabe que retirei isso da parábola das 10 virgens. O fato de dizer noivo significa que fala das afeições do matrimônio, fala do amor. Quem não gostaria de ver o Senhor? No momento que você enxergar ao Senhor, o seu corpo será transformado, diz a Bíblia, a última parte da nossa herança que receberemos. Isso quer dizer que agora nós temos desse lado do céu tudo aquilo que Jesus veio conquistar, exceto um corpo glorioso, um corpo que não pode morrer, não pode ficar enfermo, não pode apodrecer, um corpo que estamos esperando. E a Bíblia diz que vamos receber esse corpo no arrebatamento, glória a Deus. Ele transformará nossos corpos vis em um corpo glorioso como o dele. Um corpo que você poderá tocar e sentir, terá ossos e carne, mas será incorruptível. Um corpo que transcenderá a matéria, porque viverá além da matéria. Mas ainda assim será a matéria. É uma matéria acima da matéria. É por isso que quando o arrebatamento acontecer, se estivermos em um prédio, vamos atravessar o teto sem bater a cabeça. Amém? É um corpo que pode comer, porque Jesus, o seu corpo glorioso, depois de ressuscitar dos mortos, comeu. Boa notícia para os singapurianos. Amém? Será um corpo que transcenderá o espaço. O momento Jesus estava aqui, um momento depois estava em Emaús. 7 milhas de distância. De Emaús de volta a Jerusalém, 7 milhas, uau! Imagine todo o universo, é por isso que a ciência não pode ir além da Via Láctea. Tudo que pode afirmar é que existem universos além do nosso universo. Por que estão lá, eles não sabem. Eu sei, e vou lhes dizer, é o nosso quintal, é a nossa herança. Nossas mentes são tão pequenas que olhamos para o nosso Lamborghini, eu disse nosso, mas eu não tenho um, eu quero que você saiba. E falamos, uau! Verdade? E os céus e os anjos riem de nós. E dizem, vocês chamam isso de veloz e furioso? É como brincar com brinquedos. Amém? Nossa herança é maior do que isso. E eu suspeito que aqueles que não gostam da mensagem do arrebatamento é porque